Só queria dar uma orientação para o pessoal aproveitar. O que acontece? O Pedro, todo mundo sabe que ele não mora aqui. Ele vem para o trabalho espiritual e depois vai embora. Ele fica lá na casa dele estudando, ele se prepara lá. Então, eu não, nem sempre eu estou com o Pedro. A gente não está 24 horas por dia juntos, porque a vida dele é lá. Ele vem mais para o trabalho espiritual e ele só vem aqui quando a espiritualidade manda para a gente gravar durante a semana, quando tem que fazer algum preparo nele, às vezes pede para ele vir aqui, a gente se reúne para fazer o preparo no Pedro. Então, ele vive a vida dele normal, fora daqui. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas me pedem para dar um recado para o Pedro, para entregar alguma coisa para ele. Ele está proibido pela espiritualidade de passar o número do telefone dele, porque ele precisa estudar. Senão ele não vai conseguir estudar, o telefone não vai parar. Vai ser mensagem direto em cima dele e ele não vai conseguir estudar. Por isso que tem a Jace e a Michelle que ficam responsáveis pelo Telegram para deixar o Pedro estudar. A Sabrina fica com o Instagram e algumas pessoas se comunicam comigo pelo WhatsApp, mas se comunicam no meu telefone, que é do consultório. Aí, às vezes, eu oriento para ir para o Telegram, eu sou sempre duas informações. Então, às vezes, me entregam alguma coisa para entregar para o Pedro. Só que eu fico na dependência da gente parar para eu fazer as entregas para ele. E, às vezes, demora. Porque ele vem para o trabalho espiritual, ele já chegou aqui, daqui a pouco, quando termina, hoje ele saiu de plantão. Provavelmente, ele vai sair daqui batido para dormir, porque ele está exausto, a gente não vai nem conversar. Então, eu nem posso entregar as coisas a ele. Aí eu queria deixar isso registrado e pedir desculpa aos irmãos. Porque, às vezes, me entrego e eu não posso entregar nos momentos que os irmãos querem, porque eu dependo de uma série de fatores. Às vezes, ele me liga, eu estou no consultório trabalhando, eu não atendo o telefone. A Jace me liga, ela já sabe. Ela fica esperando, que ela sempre sabe que eu dou o retorno. Ela diz assim, você não atendeu, eu sei que você está trabalhando, eu fico aguardando. Quando eu termino o trabalho, eu dou o retorno. O Pedro, a mesma coisa, ele fica esperando eu dar o retorno, porque eu estou trabalhando. Então, eu queria pedir aos irmãos e pedir desculpa se a gente não entrega no momento que eles querem, porque depende de uma série de fatores. E a gente fica assim com uma vida muito corrida e tem que adequar toda a nossa vida secular de trabalho, de família, com o espiritual. Aí a gente tem essa dificuldade. Então, eu queria deixar esse recadinho e pedir aos irmãos que me perdoem se às vezes eu não entrego quando eles querem, porque às vezes eu não consigo, depende desses fatores todos. Mas tudo eu entrego, não fica nada comigo, eu entrego tudo, só demora um pouquinho, porque hoje vai ser um dia que talvez a gente vai esquecer de novo o que me mandaram te entregar, não vai. O Pedro já esqueceu, que saiu daqui correndo, que tinha que dar plantão, e hoje provavelmente a gente vai esquecer de novo, porque ele vai sair correndo para descansar, porque veio do plantão. Aí eu peço essa paciência para os irmãos, eu sei que do carinho que todos têm pela gente, mas pedir só um pouquinho essa paciência, tá? Esse recadinho que eu deixo. Oi?